parece agora que eles perderam o controle. Nessa corrida de ratos, sei muito bem quem tá na pole. Se agride ou agrada, o seu lugar no grid de largada não muda nada. Sobrevoo e num voo zoo onde você sobrevive. Observe a ordem natural das coisas em declive. Inclusive, eu te vi lá e não te vi lá. Frente a frente, lado a lado, tete a tete, com os mestres das marionetes. Vê se assimila quem orquestra, quem adestra e quem tem a chave mestra. Quem dilata sua pupila, quem nos aniquila from hell do céu. Quebra barreira, comunicação na torre de Babel. Interferência na frequência, acordar primeiro pra realizar o sonho é a ciência. Eu disparo e paro no infinito, reabasteço, sigo em frente, é bonito. Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito. E só tchá tchá pode me dar um veredito. Eu disparo e paro no infinito, reabasteço, sigo em frente, é bonito. Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito. E só tchá tchá pode me dar um veredito. Uns desistem, outros ficam, alguns desistem e ficam. Só espaço físico ocupam, indicam a tragicomédia de quem não tem da própria existência as rédeas. Cérebros de férias, vários vagabundos festejando o fim do mundo. Enquanto isso, o cidadão comum se sente ridículo, não encontra paz num versículo, batendo de porta em porta, debaixo do braço um currículo, família inteira num cubículo. Depende do ECAD, depende do green card, acorda cedo completando o círculo, vicioso, perigoso, que nem garimpar na reserva dos cinta larga. Black, ele encanta a vida amarga através do rap e do raga. Contra todas as pragas, sem medo de quem, que nem um cão. Eu disparo e paro no infinito, reabasteço, sigo em frente, é bonito. Viajo pelo espaço e o que eu vejo eu deixo escrito. E só já já pode me dar um veredito. Eu disparo e paro no infinito, reabasteço, sigo em frente, é bonito. Viajo pelo espaço e o que eu vejo eu deixo escrito. E só já já pode me dar um veredito. Enquanto o mundo muda pela música, preparo poesia de aço aqui na minha siderúrgica. É um hábito noturno inspirado em Saturno e seus anéis em torno. Não há retorno, eu sempre estive aqui, no verbo cru que nem sashimi. A verdade virá à tona através do parto, infarto do miocárdio. Revolução não será televisionada e nem virá pelo rádio. Metal inox, instrumental e mental na jukebox. Golpe baixo, perde ponta que nem no box. Prepara esquiva, informação real pro povo a deriva. Aqui, na terra da terra improdutiva.